a cheiro doce. Ficaram cheios de calor, com o coração a bater forte, rostos descontraídos. A noite caiu de repente de um céu que se tornara imperceptivelmente cinzento, sobre uma neve mate e ligeiramente brumosa, sobre as árvores petrificadas. Sem fôlego, os três fizeram o caminho de regresso em direção à via férrea. Então, Kirill, e aquela que te assentei na orelha? Perguntou Filipov, a cacarejar tanto rir. E tu, velhote? Retorquiu Rublev. O que é que dizes daquela que te acertou na nuca? Foi Vladek quem retomou a conversa séria. Sabem? Tenho os nervos em franja, é um facto. Mas não tenho assim tanto medo. Venha o que vier, a minha morte há de fertilizar o solo socialista. Se for solo socialista. Capitalismo de Estado, disse Filipov. E Rublev, temos de tomar consciência. Sob esta barbárie encontra-se um progresso garantido. Um progresso sob esta regressão. Vejam as massas, a nossa juventude, todas estas novas fábricas, Dniepro-Strói, Magnitogorsk, Kirovsk. Não passamos de fuzilados adiados, mas o rosto da terra mudou. As aves migratórias já não devem reconhecer os desertos, onde agora se erguem os estaleiros. E o novo proletariado, 10 milhões de trabalhadores com máquinas, em lugar de 3 milhões e meio em 1927. O que é que este esforço dará ao mundo dentro de meio século? Quando já não restar nada de nós, nem sequer os nossos ossinhos, entoou Vladek, talvez sem ironia. Por cautela, despediram-se antes de chegar às primeiras casas. Devíamos voltar a ver-nos, propôs Vladek. E os outros dois disseram: sim, com certeza. Mas nenhum dos três acreditava que tal fosse realmente útil ou possível. Separaram-se com calorosos apertos de mão. Kirill Rublev foi a esquiar em grandes passadas até à estação mais próxima, ao longo do bosque silencioso, onde a escuridão parecia erguer-se da terra como uma bruma esquiva. Um delgado crescente de lua azul, terrivelmente aguçado e semelhante a um seio perfeito, elevou-se na noite. Rublev pensou: lua malvada, o medo chega inteiro como a noite. A certa noite, quando os Rublevs estavam a acabar de jantar, Ksenia Popova apareceu para lhes contar uma grande notícia. Na mesa via-se um prato de arroz, salsichão, uma garrafa de água mineral Nartsan, pão cinzento. O fogareiro Primus murmurava sob a chaleira. Kirill Rublev estava sentado no velho cadeirão, Dora no canto do sofá. Que bonita que tu és, disse ele afetuosamente a Ksenia. Deixa-me ver esses olhos grandes. A rapariga voltou-os para ele com sinceridade, olhos grandes e rasgados, rodeados por pestanas longas. Nem pedras, nem flores, nem céus têm uma cor como esta, disse Rublev a Dora. É a maravilha dos olhos. Orgulha-te deles, rapariga. Vai deixar-me embaraçada, disse ela. Aquelas feições claras, aquela testa alta, aquelas pequenas tranças loiras enroladas acima das orelhas, aquele ar de quem está sempre a sorrir à vida. Rublev observava-os com alguma malícia. E eis que a pureza nasce da lama, a juventude do desgaste. Ele conhecia Popov há mais de 20 anos, um velho imbecil que, incapaz de compreender o ABC da economia política, se especializara nas questões da moral socialista. Como tal, afundara-se nos dossiês da Comissão Central de Controlo do Partido e agora apenas vivia para os adultérios, as prevaricações, as bebedeiras, os abusos de autoridade dos velhos revolucionários. Era ele quem encontrava motivos para censuras, distribuía advertências, preparava acusações, planeava execuções, propunha recompensas para os carrascos. Muita coisa vil tem de ser feita, Como tal, são precisas muitas criaturas vis, como Nietzsche dissera. Mas como? Por meio de que milagre surgira Ksenia, da carne e da alma de um velho rançoso como Popov? Assim triunfa a vida sobre o nosso barro mais vil. Kirill Rublev olhava para Ksenia com uma alegria ávida e maliciosa. Com as pernas cruzadas, a rapariga acendeu um cigarro para se compor. Estava tão feliz que receava mostrá-lo. Pouco convincente, assumiu um ar desprendido para dizer: o papá vai mandar-me para o estrangeiro. Uma missão em Paris. 6 meses, na direção central dos têxteis. Vou estudar a nova técnica de estampagem de tecidos. O papá já sabia há muito tempo quanto eu queria ir para o estrangeiro. Saltei de alegria. E com razão, disse Dora, fico feliz por ti. O que vais fazer em Paris? Até fico tonta só de pensar nisso. Ver a Notre Dame, Belleville. Estou a ler a biografia de Blanqui, a história da Comuna. Vou ver o Faubourg Saint-Antoine, a Rue Saint-Marie, a Rue Axot, o Muro dos Confederados. Bakunin viveu na Rue de Bourgogne, mas não consegui descobrir em que número. E os números talvez tenham mudado. Sabem onde viveu Lenin? Fui visitá-lo quando lá estive, disse Rublev lentamente. Mas esqueci-me completamente onde era. Ksenia soltou uma exclamação de censura. Como é que se pode esquecer uma coisa destas? Havia espanto nos olhos grandes. A sério? Conheceu Vladimir Ilitch? Que sorte! Tão criança que tu és, pensou Rublev. Mas tens razão. E depois prosseguiu ela, após uma ligeira hesitação. Quero vestir-me um pouco. Coisas bonitas francesas. Acham mal? Não, muito antes pelo contrário, respondeu Dora. Toda a nossa juventude devia ter coisas bonitas. É o que eu acho, sem tirar nem pôr. Mas o meu pai está sempre a dizer que a roupa deve ser prática, que as peças mais elaboradas são uma sobrevivência das culturas bárbaras, que a moda é uma característica da mentalidade capitalista. E os olhos de um azul sem igual riram-se. O teu pai é um danado de um puritano. Que é feito dele? Ksenia continuou a tagarelar. Por vezes, no fundo de um regato cristalino que corre num leito de seixos, surge uma sombra que nos inquieta ao olhar e desaparece, deixando-nos a pensar o que seria, que vida misteriosa seguiria ali o seu destino. De repente, os Rublevs ficaram atentos. Ksenia estava a dizer: o pai tem trabalhado muito no caso de Tulaev. Ele diz que é mais uma conspiração. Eu conheci um pouco esse Tulaev em tempos, disse Rublev numa voz abafada. Falei contra ele no comitê de Moscovo há 4 anos. O inverno estava a chegar e naturalmente havia falta de combustível. Tulaev queria mandar a julgamento os dirigentes do consórcio dos combustíveis. Fiz com que essa proposta idiota fosse rejeitada. O pai diz que há muita gente comprometida. Penso que não contém a ninguém. Isto é muito grave. Ertchov foi detido. Mandaram-no voltar do Cáucaso, mas ele não apareceu em parte nenhuma. Ouvi, por acaso, uma conversa telefónica a respeito da mulher dele. Também deve estar presa. Rublev agarrou no copo vazio que estava na mesa, levou-o à boca, como se estivesse a beber. Voltou a poisá-lo. Ksenia ficou a olhar para ele, desconcertada. Kirill, o que é que tu bebeste? Perguntou Dora. Nada, respondeu ele com um sorriso desorientado. Seguiu-se um silêncio incómodo. Ksenia baixou a cabeça. O cigarro continuava aceso entre os seus dedos. E a nossa Espanha, Kirill Kirillovits? Acabou ela por perguntar a custo. Acha que se aguenta? Eu queria... Não disse o que queria. Rublev voltou a agarrar no copo vazio. Derrota. E não sem culpa nossa. O fim da conversa mostrava-se penoso. Dora tentou referir outros assuntos. Tens ido ao teatro, Ksenia? O que é que estás a ler? As suas perguntas não tiveram resposta. Uma névoa úmida e fria, invadiu irresistivelmente a sala. A luz do candeeiro parecia baça. Ksenia sentiu uma pontada de frio entre os ombros. Rublev e Dora levantaram-se ao mesmo tempo que ela para a levar à porta. Ali parados, venceram a névoa por um instante. Ksenia, disse Dora docemente, desejo-te que sejas feliz. E Ksenia sentiu-se um pouco incomodada. Aquilo parecia uma despedida. O que dizer em troca? Rublev agarrou-a afetuosamente pela cintura. Tens os ombros de uma estatueta egípcia, mais largos que as ancas. Com estes ombros e estes olhos luminosos, Kseniutska, tens de ter cuidado. O que é que quer dizer com isso? Muita coisa. Um dia hás de perceber. Boa viagem. No último instante, no estreito vestíbulo cheio de pilhas de jornais, Ksenia lembrou-se de algo importante que não podia deixar por dizer. Com um olhar ensombrado, disse em voz baixa: ouvi o meu pai referir que Rijik foi levado para uma prisão de Moscovo, que ele está em greve de fome, que está muito mal. É um trotskista? Sim. Um agente do estrangeiro? Não. Um homem forte e puro como um cristal. Havia terror no olhar desamparado de Ksenia. Mas então? Na história, nada se faz que não tenha o seu quê de racional. Por vezes os melhores têm de ser esmagados, porque incomodam, precisamente porque são os melhores. Ainda não podes perceber isto. Um impulso quase a fez lançar-se ao peito de Rublev. Kirill Kirillovits, você é um oposicionista? Não. Com esta única palavra, com alguns gestos meigos e beijos rápidos, boca com boca, trocados com Dora, cujos lábios estavam desolados, despediram-se. Os passos jovens de Ksenia foram-se esbatendo ao longo do corredor. Para Kirill e Dora, a sala parecia ter-se tornado maior, mais inóspita. É assim, disse Kirill. É assim. Repetiu Dora com um suspiro. Rublev serviu-se de um grande gole de vodka que bebeu de um trago. E tu, Dora, que vives comigo há 16 anos, pensas que eu sou um oposicionista? Sim ou não? Dora preferiu não responder. Por vezes ele falava assim, consigo mesmo, fazendo-lhe perguntas com uma certa aspereza. Dora, gostava de me embebedar amanhã. Parece-me que depois hei de ver melhor as coisas. O nosso partido não pode ter oposição. É monolítico, porque nós conciliamos pensamento e ação em nome de uma eficácia superior. Em vez de determinar quais de nós estão certos ou errados, preferimos enganar-nos unidos, porque assim somos mais poderosos para o proletariado. E trata-se de um velho erro do individualismo burguês. Procurar a verdade em nome da consciência, de uma consciência, a minha, minha. Nós não queremos saber do meu. Eu não quero saber de mim, não quero saber da verdade, desde que o partido seja forte. Qual partido? As duas palavras pronunciadas por Dora num tom baixo e gelado atingiram-no no instante em que dentro dele o pêndulo interior retomava o seu movimento em sentido inverso. Evidentemente, se o partido for traído, deixa de ser o partido da revolução. O que estamos a fazer é ridículo, uma loucura. É preciso fazer exatamente o contrário. Então, cada um de nós deve recuperar a sua consciência. Precisamos de uma unidade sem falhas para resistir à investida das forças inimigas. Mas se estas forças forem aplicadas precisamente contra a nossa unidade, o que é que disseste? Ele não conseguia estar quieto naquela sala grande. A sua silhueta angulosa percorria-a obliquamente. Parecia uma grande ave de rapina, emaciada, fechada numa gaiola espaçosa, mas demasiado pequena. Esta imagem surgiu nos olhos de Dora, que lhe respondeu: não sei. As conclusões relativas à oposição de há 7 a 10 anos, formuladas entre 1923 e 1930, teriam de ser revistas, evidentemente. Estávamos enganados. Talvez a oposição tivesse razão. Talvez porque ninguém sabe se o curso da história poderia ser diferente do que é. Rever as conclusões sobre anos mortos, lutas terminadas, fórmulas ultrapassadas, homens de uma ou de outra maneira sacrificados. Passaram-se alguns dias. Dias de Moscovo, empurrados, empurrando-se, repletos de afazeres, mas subitamente interrompidos por momentos luminosos, quando nos esquecemos de nós no meio da rua e ficamos a olhar para as cores, para a neve, sob um magnífico sol frio. Passam rostos jovens e saudáveis, cujas almas gostaríamos de conhecer, e pensamos que somos uma gente numerosa como a erva, uma mistura de 100 povos, eslavos, finlandeses, mongóis, nórdicos, turcos, judeus, todos em marcha, conduzidos pelas raparigas e pelos rapazes de sangue dourado. Pensamos nas máquinas que despertam enérgicas nas novas fábricas. São ágeis e reluzentes, encerram em si a força de milhões de escravos que nada sentem. Nelas, o velho sofrimento do trabalho extingue-se para sempre. Este mundo novo emerge aos poucos do mal. E nele falta sabão, tecidos, roupas, conhecimento claro, palavras verdadeiras, simples e densas, generosidade. Estas máquinas, mal sabemos dar-lhes vida. Existem barracas sórdidas em redor das nossas fábricas gigantes, mais bem equipadas do que as de Detroit ou de Ruhr. Nestas barracas, homens vergados, sob a dura lei da exploração do trabalho, ainda dormem um sono bestial. Mas a fábrica há de vencer a barraca. As máquinas darão a estes homens ou àqueles que se lhes seguirem, pouco importa, um despertar surpreendente. Este impulso de um mundo, máquinas e massas que progridem em conjunto, inevitavelmente, justifica muita coisa. Porque não havia de justificar o fim da nossa geração. Despesas gerais, um resgate absurdo, pago ao passado. Absurdo. Foi o pior de tudo isto. E que as massas e as máquinas ainda precisem de nós. Que sem nós elas possam desorientar-se. Isto é inquietante, revoltante. Mas o que podemos fazer? Para alcançar conscientemente o que pretendemos, só temos o partido, a coorte de ferro. De ferro e de carne e de espírito. Já nenhum de nós pensava sozinho, agia sozinho. Agíamos, pensávamos em conjunto e sempre no sentido das aspirações das massas inumeráveis, atrás das quais sentíamos a presença, a aspiração ardente de outras massas ainda mais vastas, proletários de todos os países, univos. O espírito perturbou-se, a carne corrompeu-se, o ferro enferrujou, porque a coorte, sujeita à triagem das provações da doutrina, do exílio, da prisão, da insurreição, do poder, da guerra, do trabalho, no momento talvez único da história, desgastou-se. Invadida gradualmente por intrusos que falavam a nossa língua, imitavam os nossos gestos, marchavam sob as nossas bandeiras, mas que eram completamente diferentes de nós. Movidos por velhos apetites, nem proletários, nem revolucionários, aproveitadores. Coorte enferma, ardilosamente invadida pelos teus inimigos, ainda te pertencemos. Se te pudéssemos curar, nem que fosse com um ferro em brasa, ou substituir, isso valeria as nossas vidas. Incurável e, por enquanto, insubstituível, nada nos resta se não continuar a servir e aceitar, caso acabemos assassinados. A nossa resistência servirá para algo mais, se não para agravar o mal? Se um Bukharin, um Piatakov, no banco dos réus, se tivesse levantado de repente para desmascarar os pobres camaradas que mentiam até ao fim por ordem alheia, o procurador fraudulento, os juízes cúmplices, a Inquisição enganadora, o partido amordaçado, o Comitê Central embrutecido e aterrorizado, o gabinete político aniquilado, o chefe vítima do seu pesadelo, que desmoralização se teria instalado no país? Que júbilo se teria vivido no mundo capitalista? Que primeiras páginas teriam surgido na imprensa fascista? Última notícia, o escândalo de Moscovo, a podridão do bolchevismo, o chefe denunciado pelas suas vítimas. Não. Antes o fim. Um fim qualquer. São contas a acertar entre nós, no seio da nova sociedade consumida por velhas doenças. Os pensamentos de Rublev não paravam de girar neste círculo de ferro. Certa noite, depois de jantar, vestiu o seu casaco curto e o seu gorro de astracan e disse a Dora: "Vou lá acima, apanhar ar." Meteu-se no elevador e foi até ao terraço, por cima do 10º andar. Um restaurante caro funcionava ali durante o verão. Os comensais, escutando distraídamente os violinos, contemplavam as inúmeras luzes de Moscovo, involuntariamente fascinados por aquelas constelações terrenas no seio das quais luzes ínfimas orientavam vidas de trabalho. Ainda era mais bonito no inverno, quando não havia comensais, nem flores, nem quebra-luzes coloridos nas pequenas mesas, nem violinos, nem aromas de cordeiro grelhado, de champanhe e de cosméticos. Nada senão a noite calma e imensa sobre a cidade imensa, a auréola vermelha da Praça da Paixão, com os seus reclamos luminosos, a sua neve marcada por rodas e pés, o seu formigueiro de gente e de veículos sob os candeeiros, a claridade discreta, secreta, das suas janelas. Àquela altura, a eletricidade já não feria à vista. As estrelas eram perfeitamente visíveis, luzes avermelhadas que se erguiam no negrume denso das construções, assinalavam as praças. Os bulevares brancos perdiam-se na sombra. Com as mãos nos bolsos, Rublev percorria o terraço sem pensar em nada. Uma sugestão de sorriso surgiu-lhe entre a barba e o bigode. Devia ter obrigado a Dora a vir ver isto. É magnífico, magnífico. Parou de repente, espantado. Um casal abraçado surgira do céu e da noite e avançava rapidamente na sua direção, os dois debruçados num gracioso movimento esvoaçante. Sozinhos, a patinar no terraço, os apaixonados materializaram-se diante dele, iluminaram-no com os seus rostos deslumbrados, com os seus lábios entreabertos. Sorriram, inclinaram-se numa longa curva aérea e partiram para o horizonte, ou seja, para o outro lado do terraço, de onde se podia ver o Kremlin. Rublev viu-os parar, apoiar os cotovelos no parapeito. Foi ter com eles e fez o mesmo. A alta muralha ameada era perfeitamente visível, assim como as enormes torres de guarda, a chama vermelha da bandeira iluminada por um holofote na cúpula do executivo, as cúpulas das catedrais, o imenso halo da Praça Vermelha. A jovem patinadora olhou de lado para Rublev, no qual reconheceu o velho bolchevique influente que um automóvel do Comitê Central ia buscar todas as manhãs no ano anterior. Voltou-se ligeiramente para ele. O namorado afagou-lhe a nuca com as pontas dos dedos. "É ali que vive o chefe do nosso partido?" perguntou ela, a olhar para longe, para as torres e ameias iluminadas na noite. "Ele tem um apartamento no Kremlin", respondeu Rublev, "mas quase nunca vai lá." "É lá que ele trabalha?" Algures por baixo da bandeira vermelha? Sim, às vezes. Aquele rosto jovem ficou pensativo por um instante e depois voltou-se para Rublev. É terrível pensar que um homem como ele tenha vivido durante anos rodeado de traidores e criminosos. Faz-nos temer pela sua vida. Não é terrível? Rublev repetiu em voz baixa. Terrível. Vamos, Dina, disse o rapaz em voz baixa. Agarraram-se pela cintura, novamente aéreos. Inclinaram-se e, levados por uma força encantada, partiram a patinar ao encontro de outro horizonte. E um pouco tenso, Rublev dirigiu-se para o elevador. Quando chegou, encontrou Dora, pálida, sentada à frente de um visitante desconhecido, jovem e bem vestido. Camarada Rublev, trago-lhe um envelope do Comitê de Moscovo. Um grande envelope amarelo. Apenas uma convocatória para discutir assuntos urgentes. Se puder vir imediatamente, o carro está lá embaixo. Mas são 11 horas, objetou Dora. O camarada Rublev estará de regresso do automóvel dentro de 20 minutos. Pediram-me que vos certificasse disso mesmo. Rublev dispensou o mensageiro com um deixo dentro de 3 minutos. Olhos nos olhos fixou a sua mulher. Ela tinha os lábios descorados, o rosto amarelado e vacilante. Dora murmurou. O que é que se passa? Não sei. Já aconteceu uma vez. Tu lembras-te? Mesmo assim, é um pouco estranho. Não havia nenhuma luz visível, nenhuma ajuda possível. Beijaram-se precipitadamente, às cegas, com bocas frias. Até já. Até já. Os escritórios do comitê estavam desertos. No secretariado, um corpulento tártaro condecorado com a cabeça rapada e uma boca orlada de pelos negros lia os jornais enquanto bebia chá. Agarrou na convocatória. Rublev é para já. Abriu um dossiê no qual apenas se encontrava uma folha datilografada. Leu-a com as sobrancelhas franzidas. Levantou a cabeça, uma cabeça inchada, pesada, de quem come muito. Tem consigo o cartão de partido? Faça o favor de me entregar. Rublev tirou da carteira o livreto vermelho onde se podia ler. Filiado desde 1907. Mais de 20 anos. E que anos! Muito bem. O livreto vermelho desapareceu numa gaveta, cuja chave girou na fechadura. O camarada é objeto de uma instrução criminal. Depois do inquérito, o cartão ser-lhe-á devolvido, se for esse o caso. É tudo. Rublev esperava aquele choque há já demasiado tempo. Uma espécie de fúria eriçou-lhe as sobrancelhas, cerrou-lhe os maxilares, retesou-lhe os ombros. O outro recuou ligeiramente na sua cadeira giratória. Não sei mais nada. Tenho ordens precisas. É tudo, cidadão. Rublev foi-se embora, estranhamente leve, levado por ideias semelhantes a um voo de aves agitadas. É isto, a armadilha. A fera apanhada na armadilha és tu. A fera apanhada, velho revolucionário, és tu. E estamos todos aqui, na armadilha. Não nos teremos enganado completamente, algures? Patifes, patifes. Um corredor vazio, mal iluminado, a grande escadaria de mármore, a porta giratória, dupla, a rua, o frio seco, o automóvel negro do mensageiro. Perto deste último que fumava enquanto estava à espera, um outro homem de voz baixa e pastosa. Camarada Rublev, é-lhe solicitado que nos acompanhe para uma breve conversa. Eu sei, disse Rublev furiosamente e abriu a porta. Entrou no Lincoln gelado, cruzou os braços, recorrendo a toda a sua força de vontade para dominar uma explosão de fúria desesperada. As pequenas ruas de dois tons, com o branco da neve e o azul da noite, iam desfilando nos vidros. Mais devagar, ordenou Rublev. E o motorista obedeceu. Rublev abriu a janela para poder ver melhor uma nesga de rua, não importava qual. O passeio cintilava, coberto de neve virgem. Uma velha casa senhorial do século passado, com um frontão suportado por colunas, parecia dormir há 100 anos, atrás da sua vedação gradeada. Os troncos prateados das bétulas luziam tenuemente no jardim. Era tudo, para sempre, num silêncio perfeito, numa pureza de sonho. Cidade debaixo do mar, adeus. O motorista acelerou. Somos nós que estamos debaixo do mar. Não faz diferença. Somos fortes.